está neste lugar. O varão que veio pra guerrear já chegou e está neste lugar. O varão que veio pra guerrear já está neste lugar. O varão que veio pra guerrear já chegou e está neste lugar. O varão que veio pra guerrear. Ele tem a espada de fogo, ele tem a bandeira da vitória, ele tem a chave da bênção, ele é o remédio que sara, ele tem a virtude, o poder, ele é o amor e a paz. Não há quem possa o derrotar. Nosso Deus é tremendo demais. Ele pisa em serpente e esmaga demônio, ele põe a muralha no chão, ele quebra as portas de bronze, ele tem brasa viva nas mãos, ele quebra os ferrolhos de ferro. Neste lugar, o varão que veio.